Esta música tem mensagem. Ah, e outra coisa, a Jovem Guarda não era um grupo musical. Se você não sabe disso, então vou chupar teu pau.